lenda. Não, não quero que me entenda, mas quero que respeite o que foi feito com suor. A história foi feita, a rua me aceita, e isso quer dizer que eu já me sinto bem melhor. Se pensar, se imaginar no que viria ser melhor, yeah. Cidade grande, eu só vi gente pular, mas não deu pra escutar, não. Vidas distantes, que era meu.